Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, parte A, diz a palavra de Deus, diz a palavra do nosso Pai: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nesta tarde eu quero fazer uma alusão ao poder que há no sangue de Jesus Cristo. E sempre quando eu prego sobre o poder do sangue de Jesus, três coisas acontecem. Primeiro, o inferno se abala, o inferno treme, o inferno recua, o diabo é derrotado. Quando eu prego sobre o sangue de Jesus, vidas são libertas, vidas são restauradas, vidas são levantadas. Quando eu prego sobre o poder do sangue de Jesus, enfermos são curados, cancerosos são limpos, paralíticos andam e a glória de Deus se manifesta. Eu quero te dizer uma coisa nesta tarde: quando o homem e a mulher pecaram, Deus instituiu a aliança de sangue no intuito de expiar, de encobrir o pecado. É como diz a palavra em Levíticos, capítulo 17, versículo 11, que o sangue fará expiação pela alma. Eu não quero falar nesta tarde sobre o sangue de Abel, não, porque o sangue de Abel bradava por justiça, mas eu quero falar do sangue que fala mais alto, do sangue de Jesus, que brada que já foi feita a justiça e que perdoados foram os nossos pecados. Oh, aleluia! Aleluia! Nesta tarde eu não quero pregar sobre o sangue de Abel que clamava por vingança, não. Nesta tarde eu quero pregar sobre o sangue de Jesus que clama por perdão, que clama por restauração. E nesta tarde eu creio que enquanto eu aqui digo sobre o poder que há no sangue de Jesus, enquanto aqui eu declaro o poder que há no sangue de Jesus, eu quero que você saiba que ao mesmo tempo que você abre a sua boca e declara o poder que há no sangue de Jesus, eu quero te dizer que neste momento o inferno para, neste momento Satanás se levanta e ele diz: estou pregando sobre o sangue, estou pregando sobre o sangue, parem de pregar sobre o sangue, mas quer o diabo queira, quer ele não queira, nós vamos pregar. Olha o rio de sangue aí, olha o rio de sangue aí, olha o rio de sangue aí, olha o rio de sangue aí, olha o rio de sangue aí. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto nós pregamos, há poder, há poder, há poder, há poder, há poder. Eu quero que você repita comigo: há poder no sangue de Jesus. Ouça bem, eu vou contar até três. E quando eu disser três, todos que estão aqui, todos que estão em casa, todos aonde as ondas da Rádio Marumbi estão alcançando, aí fora do ginásio, nesta cidade, vão declarar: há poder no sangue de Jesus. E eu profetizo pela palavra rema de Deus, que quando você disser isto, o rio do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele vai entrar na tua casa. Ele vai entrar na tua casa. E aquele que está preso pelas cadeias do diabo vai ser liberto. Estenda a sua mão assim comigo. Eu vou contar até três. Você vai gritar, você vai declarar: há poder no sangue de Jesus. Um, dois, três. A poder, a poder, a poder. Sinto poder, sinto poder, sinto poder, sinto poder, sinto poder, sinto poder. Sinta, sinta, sinta, sinta, sinta. Recomanaga churaba cantaramanai. Yeah. te sinto o poder do sangue de Jesus agora. Você que tem um filho nas drogas, conte os dias e a hora, porque o sangue de Jesus entrou nele. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Meu irmão, na velha aliança, no Antigo Testamento, sempre que o homem derramava sangue sobre o altar, Deus respondia com fogo. Na nova aliança, no Novo Testamento, nesses dias atuais ao qual nós estamos, sempre que nós damos a honra ao sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, Deus responde com poder e glória. Deus responde com poder e glória. Aleluia! Aleluia! Ali numa cidade do Quênia, quando eu ouvi um certo pastor, um homem de Deus, pregar sobre isso, a experiência que um simples, humilde pastor teve com Deus ali no Quênia, na África, uma satanista, a maior satanista daquela cidade, ela teve a sua filha enferma, e a sua filha ficou tão enferma, que a empregada dela, uma mulher, uma humilde serva de Deus, disse a ela: olha, se a senhora quiser, eu trago o meu pastor aqui para ele orar pela sua filha. E ela disse: não, eu não preciso de Jesus, o diabo vai curar a minha filha. E a mulher ficou então calada, entregou nas mãos de Deus. Passaram-se os dias e a sua filha piorou. E o dia que se estava marcado, a reunião geral dos satanistas daquela região, mais de 10 mil satanistas em um ginásio, todos adorando ao diabo, a filha daquela satanista morreu, uma criança morreu nos seus próprios braços, e o diabo não pôde dar a vida àquela criança. Naquele momento, Deus se levantou do seu trono. Deus vai levantar em teu favor nesta tarde. Aleluia. Deus se levantou do seu trono. Chegou para aquele humilde pastor e disse: levanta e vai até aquele lugar. E naquele momento ele foi com a sua Bíblia debaixo do braço, um simples sapato em seu pé, surrado pelas muitas missões ali nas regiões áridas do Quênia. E quando ele chegou naquele lugar, que ele viu aqueles mais de 10 mil satanistas reunidos, ele estava ali sozinho, não tinha ninguém com ele, ninguém de carne e osso, mas Jeová estava do lado dele. Ele olhou para aquela satanista e disse: olha, Deus me mandou aqui para orar pela tua filha. Meu irmão, podia ser o que fosse, mas filho é filho. E ela disse: tudo bem, ore pela minha filha. Aquele pastor pegou a criança morta, fria, pálida, seu corpo já estava enrijecido pela gélida morte. Levantou aquela criança aos céus e orou e disse: Deus, eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho nas minhas mãos a vida, mas tu tens. E eu te peço agora, torna a dar a vida a esta criança, em nome de Jesus. Ele disse uma vez só. E quando ele disse em nome de Jesus, a menininha levantou e gritou: mamãe, mamãe, eu estou aqui, mamãe, eu estou aqui. Espere. Naquele momento, irmãos, mais de 10 mil satanistas dobraram seus joelhos, levantaram as mãos para os céus e declararam em uma só voz: só o Senhor Jesus Cristo é Deus, só o Senhor Jesus Cristo é Deus, só Ele é Deus. Há poder no nome, há poder no sangue. Aleluia, aleluia. porquê que Deus me trouxe aqui nos Gideões, para mostrar para você que há poder no sangue de Jesus. Sabe por que que Deus me trouxe aqui nos Gideões? Para mostrar que o sangue de Jesus Cristo ainda é o mesmo e sempre será o mesmo. Eu vivi 21 anos em pecado. Aí você se pergunta, como pode alguém viver 21 anos em pecado? Salmo 51, verso 5 diz: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Quando eu nasci, 22 dias depois do meu nascimento, tomada dos braços de minha mãe, fui criada pela minha avó, mãe de meu pai. A minha avó me criou nos seus preceitos, nos seus conceitos de religiosidade. Me ensinou a adorar e a servir aos seus deuses. E eu cresci aprendendo os seus preceitos religiosos. A minha avó me ensinou a acender vela para as imagens de escultura. E eu ia e acendia vela para as imagens de escultura. Mas depois que aceitei Jesus, descobri que não preciso acender vela para Ele. Sabe por quê? Isaías capítulo 9, versículo 2: o povo que andava em trevas viu uma forte luz, e aqueles que jaziam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus é a luz, Ele não precisa de vela. A minha avó, vez por outra, saía nas procissões, carregando nas costas imagens de escultura, os seus deuses de pedra, barro, madeira, desconhecendo o que diz Isaías 45 e 20. Nada sabem os que conduzem, os que carregam em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. O Deus da minha avó é tão inútil, que além de não poder salvar, também não pode andar, tem que ser carregado. Mas o nosso Deus, Ele nos carrega no braço. Aleluia. De acordo com Salmo 115 na Bíblia dos crentes, Salmo 103 na Bíblia dos católicos, diz que esses deuses são ídolos, obras feitas por mãos de homens, tem olhos mas não vê, é cego. Mas o nosso Deus, Provérbios capítulo 15 versículo 3, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Olha para o teu irmão e irmão, Deus está de olho em você. Aleluia. O Deus da minha avó tem nariz, mas não cheira, também não serve. Mas o nosso Deus, o Deus que eu prego aqui nesta tarde, a Bíblia diz que a oração dos santos chega às suas narinas como cheiro suave. O Deus da minha avó tem boca, mas não fala, é mudo, não fala, não serve. Mas o nosso Deus, Isaías 55 e 11, a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, sem antes dar fruto naquilo que foi designada. O Deus da minha avó tem ouvido, mas não ouve. É surdo, também não serve. Mas o nosso Deus, os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir. Ele ouve a nossa oração, ele ouve o nosso louvor, ele ouve até o nosso glória. Então aproveita que ele está de ouvido aqui nos Gideões e manda um glória para ele. Aleluia. Aleluia. O Deus da minha avó tem mão, mas não apalpa, é aleijado, também não serve. Mas o nosso Deus, as mãos dele não estão encolhidas, mas sim estendidas, estendidas, estendidas, estendidas para abençoar. O Deus da minha avó tem pé, mas não anda, paralítico, tetraplégico. Mas o nosso Deus, olha para o teu irmão, o meu Deus é que é Deus. Aleluia. Enquanto o Deus da minha avó é paralítico e tetraplégico, nosso Deus, Cantares 2:8, e Ele vem saltando sobre os montes, saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Eu quero fazer um desafio aqui nesta tarde, e eu gosto de desafios. Se tiver alguém aqui entre nós que acredita nas doutrinas de Allan Kardec, alguém que é espírita, kardecista, feiticeiro, macumbeiro, eu convido você a nós irmos à França, ao túmulo de Allan Kardec. Chegando na França, no túmulo de Allan Kardec vai estar escrito: jaz ossos mortais de Allan Kardec. Depois eu convido você que acredita em Buda, porque quando eu não era crente, eu tinha em casa um pratinho cheio de moeda e uma imagenzinha do Buda, velho, gordo, sentado em cima. Foi a época que eu fui mais pobre na vida. Eu convido você que acredita em Buda, nós íamos ao túmulo de Buda. Chegando lá vai estar escrito: jaz ossos mortais de Buda. Convido você que acredita em Maomé, ah, nós íamos a Meca, no túmulo de Maomé. Chegando lá vai estar escrito: jaz ossos mortais de Maomé, morreu também. Convido você que acredita em Padre Cícero, para nós irmos a Juazeiro do Norte, porque eu fui lá e eu vi. E no túmulo de Padre Cícero está escrito assim: jaz ossos mortais de Padre Cícero. Agora, depois, eu convido você a nós irmos lá em Jerusalém. Aleluia! Chegando em Jerusalém, no sepulcro de Jesus, vai estar escrito assim: olha, não está aqui, ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive! Oh, aleluia! Se ele está vivo, dá glória. Se ele está vivo, diz amém. Se ele está vivo, diz aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Olha para quem está do seu lado e diga assim para ele: e aí, meu irmão? Repete aí: e aí, meu irmão? Você vai ficar com quem? Se eu fosse você, eu ficar com Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Fica à vontade, vai dando glória a Deus. Aleluia, aleluia. Qualquer coisa, meu irmão, você dá glória e mistura com aleluia, que fica melhor ainda. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, a ti toda honra e toda glória, Jesus. Meu irmão, com a minha avó eu fui criada até os 10 anos de idade, ali na cidade de Recife, capital de Pernambuco. Sou pernambucano de nascimento, nordestina. Dizem que todo nordestino é canela de fogo. Aleluia, cadê os nordestinos aqui? Levanta a mão. Agora eu ouvi dizer que aqui, todos que chegam em Camboriú, nos Gideões, fica canela de fogo. Cadê os canela de fogo? Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Aos 10 anos de idade, fui morar no Rio de Janeiro com a minha mãe. A partir daí, a minha vida se tornou um inferno. Eu e minha mãe brigávamos constantemente. Por qualquer motivo, a minha mãe batia. Quando eu completei 12 anos de idade, a minha mãe me colocou num colégio interno de freiras, ali no Alto da Boa Vista, colégio chamado Santa Marcelina. Ali, quando entrei aos 12 anos de idade, embora eu tivesse a Bíblia como livro de cabeceira, eu não a lia. Muitas pessoas têm a Bíblia em casa aberta no Salmo 91, toda empoeirada, e nunca leu. Disse Jesus: erra o homem por não examinar as Escrituras, porque testifica de salvação e vida eterna. Se eu lesse a Bíblia, eu saberia que o pecado com o qual eu estava me envolvendo aos 12 anos naquele colégio é um pecado abominável diante dos olhos de Deus. Com 12 anos ali, eu conheci o homossexualismo. Aí você diz: com 12 anos, uma criança. E eu concordo com você em gênero, número e grau. Mas quem disse que o diabo escolhe idade? Quem disse que o diabo escolhe hora, lugar, posição de vida, patamar financeiro? A Bíblia diz em João 10 e 10 que ele vem ensinar a matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu estava debaixo de maldição. Havia uma maldição hereditária na minha família que já foi quebrada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu tinha uma tia avó que era lésbica, morreu no lesbianismo e no espiritismo. Eu tinha duas tias que eram lésbicas. Eu tinha uma prima de 5 anos de idade que já dava indícios de que iria realmente viver também no homossexualismo. Salmo 16, verso 4 diz: aqueles que levam oferendas a outros deuses terão as suas dores multiplicadas. Estão debaixo de maldição. A minha família estava debaixo de maldição. Mas aquele que serve a Deus Todo-Poderoso, esse aí está debaixo de bênção. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E só fica nisso, missionária. Não, tem mais. Você quer ver uma coisa? Olha todo mundo para o lado esquerdo. Todo mundo olha para o lado esquerdo. Eu quero te dizer que nesse dia, 1000 caíram do teu lado esquerdo. Agora olha todo mundo para o lado direito. É tão bonitinho a gente ver as cabecinhas mexendo assim, né? Eu quero dizer que nesse dia, 10000 caíram à tua direita. Espera ainda um pouquinho, agora dá uma olhadinha em você. Está faltando um pé, um braço, uma perna? Está inteiro? 1000 cairão ao teu lado, 10000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! É promessa, meu irmão. Uma dessas minhas tias hoje é crente, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando meu tio se converteu ao evangelho, a sua filhinha, que dava indícios de que ia ser lésbica, também foi mudada pelo poder do sangue de Jesus. Ainda tem uma tia que até hoje vive no lesbianismo, mas espera ainda um pouquinho que eu creio na palavra que eu prego. Atos 16 e 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 26 em diante, fala contra o homossexualismo, dizendo: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Pelo que eles não importaram de tomar conhecimento de Deus, Deus os entregou às concupiscências dos próprios corações, para desonrar os seus corpos entre si, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores, juriadores, caminhadores, infamadores, desobedientes a pai e mãe, desobedientes a Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam e aceitam os que fazem. Homossexualismo é pecado. E em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu fui expulso daquele colégio porque as freiras descobriram. Mas quando eu saí de lá, eu não deixei lá o que eu aprendi. Levei para o mundo juntamente comigo. Conforme eu crescia, o desejo pelo homossexualismo crescia na minha vida. Com 15 anos de idade, eu era um adolescente que tinha de tudo bom e do melhor. Tudo que o dinheiro da minha família poderia me conceder. Para que você tenha ideia, aos 15 anos, eu já conhecia o Walt Disney World em Orlando, Flórida. Já havia feito um cruzeiro de navio até as Bahamas. Já conhecia Buenos Aires, Bariloche, na Argentina. No meu quarto tinha todos os tipos de brinquedos e bonecos que você possa imaginar. Para cada peça de roupa que eu tinha, eu possuía um par de sapato. O dinheiro me dava tudo, mas nunca, jamais, pode me dar o que eu tenho hoje: salvação e vida eterna. Sabe por quê? Efésios 2:8. Pela graça sois salvo, e isto não vem de vós, é dom de... Mas tem gente que encontra por aí, quando vou evangelizar, bate no bolso e diz: meu Deus, é o meu dinheiro. Eu gosto quando encontro um Deus pelo caminho. Eu prego para ele Ezequiel 7:19. O seu ouro e a sua prata lançarão pelas ruas. Serão como imundícia, nem o seu ouro e nem a sua prata poderá livrá-los no dia do furor do Senhor. Eu quero ver dinheiro dá para eles o que eu e você temos de graça, uma cadeira ao lado de Jesus Cristo. Eu quero ver dinheiro dá para eles o que eu e você temos de graça, o nome escrito lá no livro da vida. O homem mais rico da face da terra que não tiver Jesus jamais poderá possuir o que o crente mais humilde terá na glória. A lei de Dai, em toda a sua glória terrena, a qual a Bíblia diz que é como a erva do campo passageira, que perece e se vai, ostentou lindíssimas coroas sobre a sua cabeça. Mas o mais humilde de todos os crentes da terra, chegando no céu, ostentará a mais linda coroa, que é a coroa da vida. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga: irmão, mais alto, irmão, é o seguinte, pode dar glória a Deus que você não paga nada, é de graça, diz para ele. Aleluia, aleluia, é de graça, é de graça, é de graça. Aleluia. Com 17 anos de idade, passei 6 meses em Recife morando com a minha avó. Minha outra avó, não a que me criou, a outra. Aqueles 6 meses que eu passei morando em Recife, eu conheci a chamada libertinagem. Aí vocês perguntam o que é a libertinagem? É o oposto de liberdade. Libertinagem é levar uma vida dissoluta, uma vida sem freio, uma vida de prostituição, de idolatria, de fornicação. É aquela pessoa que bebe, que fuma, que usa droga, vai para bares, para boate, sai a hora que quer, volta quando quer, aí bate no pé e diz: eu sou livre. Mentira, é escravo do diabo. Livre, liberdade. João capítulo 8, versículo 32 e 36. Conhecereis a verdade, e a verdade, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Sabe o que é liberdade para mim, meu irmão? Liberdade para mim é você ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Liberdade para mim é você dobrar o joelho e ter certeza que Deus está ouvindo a tua oração. Liberdade para mim é você abrir a boca e dar glória a Deus, misturar com aleluia. Liberdade para mim é você falar uma língua que ninguém entende. Olha que pode ser poliglota, mas se não tiver Espírito Santo, não entende nada. Liberdade para mim é você pregar a palavra de Deus com poder, unção e ousadia. Liberdade para mim é você ter certeza que no dia que Jesus voltar, tu vai subir com ele para a glória. Só quem é livre levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. A primeira coisa que eu fiz na libertinagem: 3 tatuagens. Uma no tornozelo da perna esquerda, uma nas costas e outra na barriga. Levítico capítulo 19, versículo 28, fala contra a tatuagem, dizendo: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Meu irmão, quando Deus fez a mim e a você, ele caprichou. Pode ver que não tem crente feio. Pode ser careca, banguela e zarolho, mas é bonito. Olha para quem está de toda forma, mas tu é bonito, hein, crente? Aleluia. Tu é bonito porque tu é cheio do Espírito Santo. Tu é bonito porque tu é cheio do Espírito Santo. Tu é bonito porque tu é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Irmã, cadê essa tatuagem? Está no mesmo lugar. Por que que a irmã não tirou? Por 3 motivos. Primeiro, porque eu prego um Deus de coisas impossíveis. Segundo, porque eu vivo o que eu prego. Terceiro, porque Deus falou para mim que vai tirar. Deus disse isso, Eu tinha 2 anos de evangelho, estava pregando na igreja Batista Lago da Paz, lá em Recife. Quando eu terminei de pregar, eu vi quando uma irmã levantou cheia do Espírito Santo e veio na minha direção. Quantos creem aqui que Deus fala de amém? Meu irmão, quando eu vi aquela irmã cheia do Espírito Santo andando e vindo na minha direção, eu disse: lá vem papai. Eu sabia que Deus ia falar comigo. E Deus usou aquela irmã para mim e disse assim: olha, aquilo que tu tens me pedido para eu tirar, vai desbotar. Você vai procurar e não vai encontrar, porque eu, o Senhor, vou tirar. Aí quem não crê fica calado, mas quem crê dá glória. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Depois das tatuagens, eu mudei o modo de me vestir. É exatamente as fotos as quais falo que estão no vídeo, você vai ver. Eu comecei a usar roupas de homem, calça de homem, sapato de homem, camisa de homem. O meu cabelo era raspado metade da cabeça para baixo. Eu comprava as minhas roupas na seção masculina da C&A. Eu comecei a frequentar bares e boates gays, lugares que só frequentam homens e mulheres homossexuais. Comecei a fazer uso de bebidas alcoólicas e uso de drogas, como cheirinho da loló e lança perfume. A Bíblia fala uma coisa contra bebidas? Fala. Isaías capítulo 5, versículo 11: ai daqueles que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e se demoram até que a bebida os embriaga. Ah, mas eu sou social, eu só bebo socialmente. Socialmente vai para o inferno, porque no céu só entra santo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, 6 meses levando uma vida dissoluta, uma vida sem freio. Salmo 42, verso 7 diz que um abismo chama outro abismo. Após estar 6 meses assim, a minha mãe me liga do Rio mandando que eu retorne. Contra a minha vontade, eu retorno no dia 23 de dezembro, ano 1992. Chegando no aeroporto do Rio de Janeiro, em Galeão, a minha mãe, ao me receber, ela percebe a diferença. Ela olha para mim e diz: o que aconteceu com você? Eu disse: nada. E ela disse: como nada? Que roupa é essa? Que cabelo é esse? Eu vim buscar uma filha, encontrei um filho, e você diz que não aconteceu nada. Eu olhei para ela e disse: é moda. E ela disse: que moda é essa? Na hora eu não soube dizer, mas se fosse hoje eu diria que é a moda do diabo. Transformar homens em mulheres e mulheres em homens. Mas sabe qual é a moda de Deus? Deus tem moda? Tem. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16: sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo como santo é o Senhor vosso Deus. Essa é a moda de Deus, meu irmão. Quer ver uma coisa? Quem quer ver Deus aqui, levanta a mão. Então olha para o teu lado e diz: não tem jeito, tu vai ter que ser santo. Hebreus 12, 14 diz: sem santidade ninguém verá a Deus. 8 dias depois de chegar no Rio de Janeiro, eu completei 18 anos. Quando eu completei 18 anos, eu me senti dono do meu próprio nariz. Hoje eu tenho 26 anos de idade. Quem manda no meu nariz na minha vida inteira, sabe quem é? Jesus de Nazaré. Não mais vivo eu, mas Cristo vive. E depois Jesus manda o marido, que eu não mando em nada, é Jesus e o marido que manda. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Uma semana depois de eu completar 18 anos, eu fugi de casa pela madrugada e fui viver com outra mulher, 12 anos mais velha do que eu. Eu tinha 18 anos, ela tinha 30 anos de idade. Aí você se pergunta como eu me sinto ao dar o meu testemunho. Eu te digo o seguinte: Ezequiel capítulo 36, versículo 31: então vos lembrarei dos vossos maus caminhos, das vossas abominações, e tereis nojo em vós mesmos dos vossos pecados. Me lembro de Jeremias capítulo 31, versículo 19: na verdade que depois que me converti, tive arrependimento, fiquei confuso, envergonhei, bati na minha coxa, me arrependi. arrependi, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Eu conto meu testemunho para a derrota do diabo e para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quando fugi de casa, a minha mãe colocou a polícia atrás de mim e foi atrás de mim. Percebendo aquela confusão, fui até ela. Ela tinha um salão de cabeleireira no shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. Cheguei até ali onde ela estava e disse: eu vim aqui para lhe dizer que eu resolvi sair de casa porque decidi assumir o homossexualismo. Quando eu disse isso, ela partiu para cima de mim e começou a me bater. Enquanto ela me batia, ela dizia: eu preferia que você fosse a pior prostituta da face da terra do que você ser uma lésbica. Quando ela disse aquilo, eu me levantei de onde eu estava, olhei dentro do olho dela e disse: pois fique você sabendo que o que eu decidi ser, nem você e nem Deus me muda. Ah, meu irmão, quando eu disse isso, Deus ouviu. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção aqui, dá uma olhadinha aqui em mim. Jeová estava sentado lá no trono dele. Quando eu disse: nem você me muda, ele ficou quieto, viu que eu estava mexendo com a minha mãe. Quando eu disse: e nem Deus me muda, ele levantou e disse: como é que é o negócio? Ele levantou do trono, ele olhou para baixo: como é que é o negócio? Nem eu te mudo, que história é essa? Espera aí um pouquinho, viu? Você vai dar glória a Deus, misturado com aleluia, e ainda vai ser a primeira mulher a pregar nos Gideões missionários. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu profetizar na tua vida. Quantos querem receber uma bênção aqui hoje? Você, Xamanabria Xuramanai, você que tem alguém em casa que bate no peito e diz assim: olha, eu morro, mas eu não viro crente. Você que tem alguém em casa que põe o dedo no teu nariz e diz assim: olha, não adianta, eu nasci assim, vou morrer assim. Você que tem alguém em casa que diz assim para você: não adianta nem orar por mim, porque eu nunca vou me converter. Deus diz assim para você nesta tarde: não se preocupe, porque é esse aí que eu vou buscar, é esse aí que eu quero. É esse. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmã, e isso aí está na Bíblia. O bom é que está, meu irmão. Isaías capítulo 37, versículo 29. Por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. No que vi na rede não, peixe, tem problema não. Jeová vai te buscar no anzol, mas tu vem. Aleluia. Irmãos, durante 1 ano e 6 meses, a minha mãe tentou de várias maneiras me trazer de volta para casa. Todas as suas tentativas foram inúteis. Ela chegou a tentar suicídio. Eu disse para ela que ela podia morrer, mas voltar para casa eu não voltaria. Passado 1 ano e 6 meses que eu estava vendo com aquela mulher, 6 meses depois eu recebo um telefonema: alô, minha filha. Eu disse: não acredito, lá vem ela de novo. Eu disse: o que é que a senhora quer? Ela disse: olha, eu estou te ligando para te dizer que eu mudei. Eu estou diferente. Eu nasci de novo. Aí eu pensei: nasceu de novo? A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais, mas o espiritual tudo discerne por ninguém discernido. Eu disse: como assim nasceu de novo? Ela disse: agora eu sou crente. Eu disse: crente? senhora ficou, foi louca. Ela disse, não, eu aceitei Jesus. Disse, o que é aceitar Jesus? Ela disse, eu não posso fazer mais nada do que eu fazia antes. Eu disse, olha, não dura 15 dias. Ela disse, dura. Dura porque eu conheci Jesus e gostei dele. Irmãos, desliguei o telefone e contei para todo mundo. Minha mãe agora é crente, ficou louca. Minha mãe agora é crente, ficou louca. Irmão, tanto eu dizer isso, Jesus olhou para mim e disse, espera aí um pouquinho que tu vai ficar louca que nem ela. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Só quem é louco por Jesus levanta as duas mãos e dá uma glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, um mês depois eu recebo outro telefonema. Alô? Sou eu de novo. Eu disse, e aí, irmã? Ainda é crente? Ela disse, sou. E estou firme e forte na rocha. Aí eu, rocha? Ela disse, é Jesus, Jesus é a minha rocha. Salmo 40, verso 2. Tirou-me de largo de charco de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha. Eu disse, o que, é que a senhora quer? Ela disse, eu estou te ligando porque eu queria que você viesse passar uns dias aqui comigo. Eu disse, eu vou, mas só para ver se tu é crente mesmo. Irmãos, eu pensando que estava abafando, mas era o Espírito Santo trabalhando. Viajei 2 dias de viagem de carro. Rio de Janeiro, Bezerros. Tem algum pernambucano aqui? Interior de Pernambuco, próxima Caruaru, conhece? Irmãos, quando eu mal sentei no banco do carro para viajar, junto com meu tio da Igreja Batista, ele olhou para mim e disse, é o seguinte, ou tu te converte ou vai para o inferno. Eu olhei para ele e disse, calma, irmão. Primeiro que nem inferno eu acredito. Ah, irmãos, ele provou na Bíblia. Salmo 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Olhei para ele e disse, eu vou para o purgatório. Esse purgatório não existe. Eu disse, eu vou reencarnar. Ele leu Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado por Deus morrer uma só? Seguindo após isso, ó, Deus vai te julgar. A mim que só creio que principalmente 1 Pedro 4,17. Se o juízo de Deus começa pela sua própria casa, qual será o fim daqueles que não temem a Deus? Deus vai julgar os pecadores? Mas com certeza, Eclesiastes 12,14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má, e tudo que está encoberto há de vir a ser revelado. E se Deus vai me julgar e Deus vai te julgar, Amós 4,12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Irmãos, eu fiquei com tanto medo de morrer que eu não dormia mais naquele carro. Eu dizia comigo, vai que eu durmo, esse carro bate e eu morro e vou para o inferno. Eu vou ficar acordada, porque se eu ver que vai acontecer alguma coisa, eu levanto a mão rapidinho, sem Jesus. Era assim que eu pensava. Irmãos, quando eu cheguei em Bezerros, que eu vi os meus familiares, eles estavam diferentes. Malaquias 3 e 18. Então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. A minha mãe, quando me viu, correu, me deu um abraço. Naquele abraço, ela chegou bem perto do meu ouvido e disse assim para mim, olha, Jesus te ama. Eu me lembro, irmãos, que eu passei 30 dias naquela cidade. Para onde eu ia, tinha crente para pregar para mim. Eu ia para um lado, estava os crentes para pregar para mim. Eu ia para o outro, estava os crentes para pregar para mim. Eu sentava para comer, os crentes sentavam para comer e para pregar. Mas eles comiam mais do que pregavam. Eu ia dormir e sonhava que tinha crente pregando para mim. Ah, mas é demais, é não, meu irmão. Salmo 16, verso 7. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Eu estava dormindo, mas quem foi que disse que Deus dorme? Salmo 121, verso 4. Não tosquenejará, nem dormirá aquele que guarda Israel. Deus não dorme. Passados 30 dias, eu disse, eu vou-me embora. Voltei para o Rio de Janeiro. Minha vida ficou pior do que estava. Eu comecei a beber de segunda a segunda. Me tornei tornei alcoólatra. Eu comecei a usar cocaína de segunda a segunda, me tornei viciada em cocaína. Perdi emprego, perdi tudo que eu tinha. Eu não tinha mais dinheiro para comprar drogas. Então o que eu fazia? Eu traficava as drogas. Eu subia os morros do Rio de Janeiro, Rocinha, Vidigal, Cantagalo, Mangueira, Salgueiro. E eu pegava o dinheiro daquelas pessoas que queriam droga nas boates. E eu subia o morro, comprava droga, descia, entregava na mão daquelas pessoas. E o meu pagamento era uma parte das drogas. Antigamente, ouça bem, eu era avião do cão. Eu subi e desci a morro pro diabo. Mas hoje, dá uma olhadinha aqui, faz favor. Hoje eu sou foguete de Jeová, jato da graça. Aleluia! Aleluia! Eu comecei a frequentar as boates de segunda a segunda. Eu tinha carteirinha de boate, eu não pagava para entrar. Eu mostrava a carteirinha e entrava. Mas agora a carteirinha está aposentada. Jesus me deu um passaporte carimbado para ir para a glória. Passados 6 meses depois de eu ter estado com a minha mãe, ela foi ao Rio de Janeiro. Passou 6 dias no meu apartamento, pregando para mim e para aquela mulher com quem eu vivia. Ela foi embora e eu não me converti. Mas deixou para mim e para aquela mulher um presente: uma Bíblia e um disco da cantora Shirley Carvalhais. Quem conhece a cantora Shirley Carvalhais? Meu irmão, um dia eu passei por aquele disco e eu senti vontade de ouvir. Eu disse, eu vou botar para tocar para ver se presta. Mas não é que era bom mesmo. O primeiro hino que eu ouvi tocou no meu coração. E o hino dizia assim, olha: amigo, você tem que decidir se quer ir pro céu ou ficar aqui. Jesus está voltando, deixa essa vida e vem para a luz. O caminho certo é Jesus, o grande Salvador. Comecei a chorar. Peguei a Bíblia e abri. Quando eu abri, Mateus 4,17: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Eu disse, eu não acredito nisso. Fechei a Bíblia e eu disse, nunca mais que eu abro. Irmãos, um dia, subi no morro para comprar drogas, houve tiroteio entre traficantes e policiais. Naquele tiroteio, eu sabia que se eu morresse, eu ia para o inferno. Aí eu me lembrei do que os crentes me disseram: Lana, quando você precisar de Jesus, pode chamar que ele vem. Eu disse, pois é, agora mesmo que eu vou chamar por ele. Olhei para o alto e eu pensei, eu disse, Deus, se eu sair viva daqui, eu viro crente, é um trato. Ah, meu irmão, Deus ouviu e ele gostou do que ele ouviu. Ele abriu o livrão dele e escreveu: e o que Jeová escreve, borracha de cão não apaga, fica escrito. Se Jeová assinou tua vitória hoje, pode partir para o abraço dando glória a Deus, que ela é tua. Eu me lembro, meu irmão, que eu desci aquele morro intacta, sem nenhum arranhão, mas esqueci do que tinha prometido. Mas Deus não esqueceu, não. Comecei a sentir vontade de orar, e todo dia eu orava. Todo dia antes de dormir, eu ia dormir 10 horas da manhã, porque eu passava a noite inteira bebendo e usando drogas. Então 10 horas da manhã eu dobrava o joelho, bêbado e drogado, e eu orava naquele estado. E eu dizia assim para Deus, poucas palavras: Deus, eu não sei se tu existe, mas se tu existe e estiver ouvindo a minha oração, Deus, me tira dessa vida. Eu não tenho força para deixar as drogas, para deixar o álcool, para deixar o homossexualismo, mas me disseram que tu tens, então me ajuda, por favor. Meu irmão, eu parei de orar depois de algum tempo, porque achei que Deus não tinha ouvido a minha oração. João 9,31 diz que Deus não ouve a pecadores, mas todos quanto temem a esse, ele ouve. Mas espera aí um pouquinho. Deus não ouve oração de pecador que não quer se arrepender. Mas oração de pecador que quer ser livre do pecado, Deus ouve. Salmo 51, verso 17, parte B. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Uma semana depois de eu parar de orar, eu acordei pela madrugada. Alguém estava tentando me matar, me tirar a vida. Deus me acordou e me livrou da morte. Eu sabia que eu não podia continuar ali no Rio de Janeiro, senão eu iria morrer. Mas eu não queria dar o braço a torcer e ligar para minha mãe e dizer que eu queria mais uma vez ir até Bezerros. O que aconteceu? Coincidentemente ela me ligou. Mas quem disse que existe coincidência? Foi Jesuscidência, meu irmão. Cristocidência. Ela ligou para mim e disse: por que você não vem passar uns dias aqui comigo de novo? Eu disse: eu vou. Aceitei o convite. No dia 7 de dezembro de 1995, eu viajava de avião para Recife. Chegando no aeroporto dos Guararapes, quando a minha mãe me viu, ela chorou. Eu pesava 92 quilos, eu estava inchado por causa das drogas, por causa do álcool. Ela me deu um abraço e disse: Lana, Jesus te ama. Nós pegamos o carro e fomos até Bezerro, 100 quilômetros dali. No meio do caminho eu olhei para ela e me diga uma coisa. Eu queria saber como é que a senhora soube que eu queria vir para cá. Ela disse: porque Deus falou comigo pela madrugada. Fiquei calada. Continuando a viagem, eu perguntei: e quando a senhora viaja, a senhora não tem medo dessa estrada? Eu disse: não. Quando eu viajo, Deus põe dois anjos com espada desembainhada na frente do meu carro. Eu pensei comigo: a minha mãe, além de estar ouvindo Deus falar com ela de madrugada, ainda está vendo anjo na frente do carro com espada e tudo. Está doida. Foi o que eu pensei. No dia 9 de dezembro, dois dias depois de eu haver chegado, uma irmã de Petrolina foi visitar minha mãe. Quando aquela irmã chegou, olhou para mim, olhou para minha mãe e disse: irmão, aquela moça. Minha mãe disse: é minha filha. Eu botando o almoço, a irmã sentada conversando, e eu percebia que a irmã não tirava os olhos de mim. E ela olhava para mim e fazia assim, ó, presta atenção. Aí eu comecei a ficar com medo dela. A irmã cheia do Espírito Santo, eu cheia do diabo no couro, não dá certo, irmão. Eu sei que eu pensei comigo: é ruim de eu ficar aqui, eu vou comer lá fora. Quando eu fui saindo, a minha mãe: fique para almoçar. Eu disse: pronto, vou ter que aturar aqui os crentes. Ao redor da mesa comigo havia 22 crentes. É impressionante, irmão. Dá meio dia, os crentes vão tudo fazer visita, bem na hora do almoço. Naquela hora, a irmã chegou e disse: olha, antes de orar pelo alimento, eu vou tirar um versículo. E ela abriu a Bíblia e leu: assim diz o Senhor, ou a terra se converte, ou morre. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, para ver se tinha alguém que não era crente, mas não tinha, só tinha eu. Eu disse: essa aí foi para mim. A irmã disse: tem alguém aqui que não é crente? Levanta a mão. E eu fingindo que não era eu. E minha mãe me cutucando. E eu percebi que aquela irmã não ia deixar ninguém sentar para comer enquanto eu não levantasse a mão. Eu pensei comigo: eu já sei o que, é que eu vou fazer. Eu vou dar um passo para trás, levanta a mão e saio correndo. Foi o que eu fiz. Dei um passo para trás, levantei a mão, mas antes de sair correndo, eu olhei para a irmã. Olhei para a irmã e fiz assim, ó. Sou eu. Irmãos, quando eu disse sou eu, foi um repré-pré de Jeová. Deus tomou aquela mulher. Ela foi cheia do Espírito Santo. E coisa bonita é crente cheia do Espírito Santo. Ela olhou para mim chorando, falando em línguas. De repente, Deus abriu a boca daquela mulher. E Deus falou comigo e disse assim: olha, quantas vezes tenho eu visto? Quando lá naquela cidade tu sobes aqueles morros para se drogar e se alcoolizar. Quantas vezes ali eu te livrei da morte? Antes de tu chegares aqui pela madrugada, tentaram tirar a tua vida. E eu te livrei porque eu te amo. Tenho ouvido as orações da tua mãe. Me levantei do meu trono e estou aqui para lhe dar vitória. E para que tu saibas que é Deus quem fala contigo. Pelas madrugadas eu estive falando com a tua mãe. E quando ela viaja, ponho eu dois anjos com espada desembainhada na frente do carro dela. E te digo isso para que tu saibas que ela não é louca, mas que eu sou Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Irmãos, naquela hora, a minha mãe veio até me perguntou: você quer aceitar Jesus? Eu disse que não, não quero. Mas durante 3 dias o Espírito Santo me visitava. E quando o Espírito Santo visita, meu irmão, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo visita, ele mostra que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? 3 dias depois, Deus havia falado comigo. Eu chamei a minha prima pequenininha, levei ela no quarto da minha mãe. No quarto eu cheguei e disse para ela: me dê uma saia. Ela regalou o olhão. Uma saia? Eu disse: é uma saia. Ela olhou para mim e disse: tu não usa saia? Eu disse: menina, me dá uma saia, pelo amor de Deus. Ela botou a mãozinha na cintura e disse: já achei. Tu vai ajeitar Jesus. Eu disse: é, mas tu não conta nada para ninguém não, tá? Ela: glória a Deus, aleluia. Tirei aquela roupa de homem que eu usava. Botei a saia. Quando eu botei a saia, que eu fui saindo, minha mãe me viu de saia, olhou para mim e disse: vai para onde? Eu estou aqui na casa do diácono e já volto. Vai orar. E ela foi orar. Pediu para Deus falar com ela. Deus falou com ela e disse assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Quando eu cheguei na casa do diácono da igreja, ele estava na porta me esperando. Olhou para mim e disse: eu só estava te esperando. Eu sabia que você vinha aqui. Homens que ouvem a voz de Deus. Ele me pegou pela mão e me levou de volta para casa. Chegando em casa, eu peguei com ele a Bíblia. E ele mostrou dentro da Bíblia o meu pecado, de Gênesis a Apocalipse. Quando ele chegou em Apocalipse 22:15, eu comecei a chorar. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, os homicidas, os que amam e cometem a mentira. Olhei para ele chorando: você vai ficar de fora da onde? E ele disse para mim: do céu. E eu disse: como é o céu? Ele olhou para mim e leu 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. vou dobrar o meu joelho e o Senhor faz uma oração por mim, porque eu quero aceitar Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. No dia 12 de dezembro de 1995, eu entreguei a minha vida a Jesus. Como é esse evangelho, ouça bem. Deus usou uma irmã para mim e disse: hoje estou eu, o Senhor, te ungindo como minha missionária. E ainda neste ano vou eu colocar os teus pés em terras estranhas, para que tu saibas que eu sou Deus e tenho pressa na obra da tua vida. Com 6 meses de evangelho, eu tinha 6 meses de crente. Deus me levou a Stratford, Redford, Birmingham, Londres, cidades da Inglaterra, Edimburgo, capital da Escócia, Roma, França, Chile, Venezuela e Argentina. Irmã pagou quanto? Eu não tinha dinheiro para pagar, meu irmão. Mas Ageu 2:8 diz que dele é a prata e dele é o ouro. E tem mais uma coisa: não foi um crente que pagou, não. Foi um homem que nem crente é. Porque quando Deus tem que usar, ele usa até o ateu. Aleluia, glória a Deus. Foram 33 dias de viagem, missão transcultural. Voltei para Bezerros, passei mais 6 meses em Bezerros. Quando completei 1 ano de evangelho, por volta do ano de 1996, 12 de dezembro de 96, eu completei 1 ano de evangelho e fui então para o Rio de Janeiro. Eu e minha mãe passamos 4 meses ali no Rio de Janeiro. Passei as piores provas da minha vida ali. Foram 10 dias comendo arroz com laranja e dando glória a Deus misturado com aleluia. Depois de estar por 4 meses ali no Rio, Deus me levou para Lages. Minha mãe passou 1 mês em Lages. Eu passei 8 meses em Lages, trabalhando na obra missionária. Eu dirigia um micro-ônibus escolar, ganhava 90 reais, 60 reais por mês. Os outros 90 me eram completados pela minha mãe, que mandava para mim, para eu pagar o aluguel de 150 reais de uma casa, que era metade madeira, metade tijolo. Eu era zelador da igreja, limpava o chão e o banheiro da igreja. E não me envergonho disso, se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo, porque é para a glória de Deus. Meu irmão, passando 8 meses ali em Lages, quando eu completei 2 anos de evangelho, 1997, Deus começava a agir na minha vida por outro lado. Enquanto eu fazia a sua obra e orava pedindo a Ele que me preparasse um esposo, Deus resgatava do mundo um jovem que já estava há cerca de 8 anos desviado da sua igreja. O nome daquele jovem, Samuel. Sua mãe orava e dizia: Deus, traz meu filho de volta para casa. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E naquele final de ano de 1997, aquele jovem voltou para a igreja. Começou então a trabalhar na obra do Senhor. Enquanto ele trabalhava de um lado, Deus começava então a me levantar de outro. Com 2 anos de evangelho, no início de 1998, fui para Recife. Eu e minha mãe começamos então a fazer a obra pelo Nordeste do Brasil. 51 cidades do Nordeste, entre os estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, foram visitadas por esse testemunho. Cerca de 3 mil almas foram arrebatadas para o reino de Deus. Enquanto isso, aquele jovem que havia voltado para a igreja há pouco mais de 1 ano, estava se consagrando nos pés do Senhor, buscando a Deus, recebera no final do ano de 98 a unção de evangelista. Enquanto isso, Deus confirmava na minha vida o ministério de missões. Completando 3 anos de evangelho, eu orei ao Senhor e disse: Senhor, faz 3 anos que eu estou esperando o meu marido. Faz 3 anos que eu estou no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Senhor, o Senhor me dá licença, eu vou pular para o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me dar vitória. E Deus lá do alto olhava para mim e disse: eu já trouxe ele de volta para minha casa. Ele já está pronto, espera só mais um pouquinho de tempo. 3 meses depois do tempo passado, para o Salmo 70, eu fui pregar em Guarulhos, São Paulo, ou cidade abençoada. Estou pregando lá até hoje, tão boa que é, irmãos. 1º de março, fui dar entrevista em uma rádio. Chegando na rádio, eu me lembro que eu olhei para aquele jovem, aquele moço, mesma idade que eu, e eu disse para Deus: Deus, bem que o Senhor podia dar esse irmão aí para mim. Orei ao Senhor, depois de estar pregando na sua igreja, vendo ali na obra do Senhor, tocando para o Senhor, pregando, e eu disse: Deus, é esse aí que eu quero. Se ele é o meu, eu faço 3 provas contigo. Amanhã eu quero acordar amando a ele. 2ª prova, se ele é o meu, nós não vamos namorar. E 3ª prova, se ele é o meu, antes de eu ir embora de Guarulhos, ele tem que botar no meu dedo uma aliança de noivado. Deus gostou, meu irmão. No dia seguinte, quando eu acordei, tudo que era canto que eu olhava, eu só via esse homem lindo, o meu marido. Tudo que era canto que eu olhava, eu só via o Samuel. Samuel. Samuel. Irmãos, era impressionante até na Bíblia. Eu ia ler a Bíblia, só lia 1º e 2º Samuel. Uma semana depois, o Samuel me liga: missionária, vamos almoçar, você está ocupado? Eu disse: não, vamos almoçar. Fomos eu, ele, a mãe dele, a irmã dele, foi todo mundo, irmãos. Depois do almoço, ele pediu para fazer companhia para ele, para nós conversar. Nós fomos conversar, ele chegou para mim e disse: eu quero te dizer que eu estou gostando de você. Aí eu pensei no menor na minha mente: yes, sim, Deus, vai trabalhando. Meu irmão, eu nunca me esqueço, um dia que eu preguei na igreja dele, que eu fiz uma oração tomando posse da vitória, botei a mão na cabeça dele, comecei a orar por ele. Eu disse: Deus, abençoa teu servo. Ele dizia: amém, Jesus. E eu dizia: Deus, dá vitória ao teu servo. Ele dizia: amém. Mas isso eu orava, mas na minha mente eu dizia: Deus, dá ele para mim, Deus. Ele é meu, Deus. Você tem que crer, meu irmão. No dia 21 de março, ouça bem. No dia 21 de março, eu conhecia ele há 20 dias. Na igreja, ele pegou o microfone e mandou eu subir no púlpito. Eu subi. Quando eu subi no púlpito, ele me deu um buquê de flores, fez uma declaração de amor para mim, abriu uma caixa de aliança, olhou para mim e disse: eu quero te convidar, não para você ser a minha namorada, mas para você ser a minha noiva. Você aceita? O que é que vocês acham que eu respondi para ele? Vem cá, por favor. Vem cá. No dia 21 de março, nós noivamos. 21 de outubro, 7 meses depois, nós casamos no civil e no dia 13 de novembro, no religioso. Hoje, estamos com 1 ano e 6 meses de casados. Eu estou grávida de 6 meses. Eu quero que você olhe para mim, por favor. Aonde você estiver, pare o que você está fazendo e olhe para mim. Olhe do pé até a cabeça. Olhou? Fique de pé. Isso. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Olhe para mim, olhe para o meu esposo, olhe. Preste atenção. Lésbica, alcoólatra, drogada, presas pelas cadeias do diabo, hoje casada, grávida, missionária, lavada e remida no sangue de Jesus.